Senhor, não há Deus como Tu. Nós vimos isso na Tua palavra e vimos na história. Ainda que os homens criam falsos deuses, sempre os decepcionam. Os falsos deuses sempre os enganam e os deixam na mão. Mas eu Te agradeço, Senhor, porque a Tua igreja Te conhece. Sabe que o Senhor não falha, que o Senhor não tarda, que o Senhor nunca se atrasa. Eu quero Te pedir nessa noite, Senhor, coloca palavras de vida eterna dentro do nosso coração. Coloca a Tua vida por meio do Teu Espírito Santo dentro de nós, mais e mais. Porque quanto mais Te amarmos, mais semelhante ficamos a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra mesmo diz que o Senhor Deus é amor. Fala conosco. Quem chegou aqui cansado e sobrecarregado, receba da Tua parte alívio, Senhor. Quem chegou aqui com temores e medos, receba paz da Tua parte. Porque o Senhor traz segurança ao nosso coração. Quem chegou doente, receba saúde. Já pode receber agora mesmo. Porque o Senhor não marca a hora para curar, se daqui a alguns minutos ou agora. Receba pela fé o que Deus tem a te dar. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós. Todas as pessoas que chegaram aqui, com certeza, sim, vieram buscar algo do Senhor. Mas antes de buscar, Senhor, nós estamos oferecendo. Te oferecemos já ofertas para a Tua obra, mas agora oferecemos o nosso coração, nossa atenção, nossos ouvidos. Você oferece a Deus? E ofereça a sua fé. Ofereça a sua fé. Porque aquilo que você ouvir, dê crédito a Deus. E Ele vai te honrar. Senhor, pelo meio do Teu Espírito, o Teu Espírito Santo, cada um de nós possa experimentar algo novo. Cada um de nós possa crescer na fé nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, nós estamos assistindo pela televisão e ouvindo pelo rádio que estamos em tempos difíceis. Eu não sei se você tem se dado de conta disso. A Terra, o planeta, está gemendo. Como se fosse alguém à beira da morte, em desespero. A Bíblia diz que a Terra geme. E a Bíblia diz que esse mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, de nós. Quem é que vai orar pelo Japão? Não somos nós, irmãos. A Igreja de Cristo na Terra. Quem vai fazer alguma coisa? Claro que aí, provavelmente é de governos para governos. A Terra geme. E a palavra de Deus, ela nos diz que nos últimos tempos haveriam terremotos em maior quantidade. Vocês viram o que aconteceu no Japão? Um terremoto no fundo do mar. As imensas ondas que vieram em decorrência desse terremoto. Hoje ou ontem explodiu um vulcão que há muitos e muitos anos estava parado. É lá no Japão nesse momento. Choveu aqui a 200 quilômetros de nós, choveu 600 milímetros. A chuva de 6 meses em 9 horas. Nós não conseguimos imaginar isso, né? A chuva de 6 meses caiu num lugar. É muito bom que a Igreja de Cristo, aqui nós podemos socorrer, está pertinho de nós. Mas mais do que o socorro, Deus está querendo comunicar algo para o mundo inteiro. E a igreja de Cristo tem que ter mãos e tem que ter atenção. O que o Senhor está querendo dizer ao mundo? Eu às vezes fico pensando aquelas pessoas que dizem, quando se fala do dilúvio lá na Bíblia, ah, dilúvio não existiu, isso foi uma enchente que deu lá na região de Israel, Iraque, isso foi uma grande enchente, mas só uma enchente localizada. Meus irmãos, deu só uma chacoalhadinha na terra e já fez imensas ondas. Se desse umas 100 chacoalhadas daquelas na terra, acabava isso aqui. Você sabe que a terra saiu do eixo. De novo, mais uma vez, mais fora do seu eixo central. O horário vai mudar um pouquinho. Talvez nosso relógio não vai precisar ajustes imediatos, mas a longo prazo, já os cientistas estão dizendo, saímos fora do eixo. Naquele tsunami de 2000 e, há uns anos atrás, 2004, lá saiu um pouquinho. Agora de novo saiu mais um pouquinho. Provavelmente a terra estava bem no prumo, ficou um pouquinho para o lado, um pouquinho mais para o lado. Se Deus quer fazer algo, todas as superestruturas montadas pelos homens, e é bom, Japão, país de primeiro mundo, mas aquilo tudo lá cai como papel. Vocês viram as cenas? Barcos, casas, pareciam coisas de brinquedo, como se a gente botasse dentro de uma banheira ou dentro de uma piscina e brincasse, parecia brinquedo aquilo. Quando o homem foi à lua no ano de 69, eles leram um salmo lá, o salmo de número 8. E lá no salmo 8 tem uma pergunta que diz assim: que é o homem que dele te lembres? E os filhos dos homens, Senhor, quem são eles? Quem somos nós? E sabe o que, que Deus diz lá no salmo 8? Um pouco abaixo dele próprio, ele nos criou. Nós somos importantes para Deus. Para Deus, mas aos nossos olhos nós temos que saber o nosso lugar. Um lugar de pessoas dependentes dele para tudo. Se Deus der um estalar de dedos, acabou tudo. E tu estás preparado? Às vezes, não, nós não precisamos se preocupar, isso em outros países. Mas não é o único tipo de catástrofe que acontece na vida das pessoas. Essa lá foi uma natural. Às vezes nós temos outras e algumas particulares. E tu estás preparado para enfrentar o que vem? Uma das nossas filhas nos perguntou: o mundo vai acabar? Quando viu tudo aquilo. E eu disse a ela: não, ainda não. Até porque não vamos ficar botando pavor nas pessoas. Ainda não, porque a Bíblia diz que haverá outros sinais antes do final. Mas devagarinho parece que está tendo um ensaio para os fins dos tempos. E nesse ensaio nós estamos assistindo. Mas que a gente não assista de braço cruzado. Assista intercedendo, orando, evangelizando o mundo. Fazendo algo pelo mundo. E como aconteceu aqui algo perto de nós? Botando a mão na massa. E amanhã de manhã está saindo um caminhão daqui para abençoar, como eu disse quinta-feira, pessoas que eu não conheço. Se vocês me perguntarem: pastor Paulo, tu conhece o pastor lá que nós vamos doar? Não conheço. Conhece os membros daquela igreja? Eu não sabia nem o nome da igreja. Mas quando deu a catástrofe ali, Deus botou no meu coração: faz alguma coisa. E eu convidei vocês e nós estamos fazendo. E amanhã é concreta a coisa que vamos fazer. Tem uma irmã nossa que foi morar, se aposentou e foi morar na praia. E quando deu tudo isso, eu lembrei dela e liguei para ela. E ela nos disse: é, na minha casa não entrou água, moro num lugar mais alto. Mas os irmãos da nossa igreja, muitos perderam tudo. Isso que nós estamos fazendo aqui, lá atrás tem bastante coisa. O que você vai trazer, ainda pode trazer até amanhã de manhã, é tão pouco. Mas já é algo. Já é algo. Alguém de nós podia dizer assim: mas pastor, isso aí não resolve o problema deles. Não resolve, não. Mas nós estamos abençoando eles. E sabe quem nós estamos abençoando? A nós próprios. Porque Deus diz que mais feliz é dar do que receber. Em casa eu disse para cada um dos filhos: todo mundo mexe nos seus guarda-roupas. Vamos dar coisas. Eu não posso dar uma ordem para vocês, como eu dou na minha casa, mas eu posso fazer um convite. Faça alguma coisa. Porque senão a gente só assiste, né? Eu ouvi uma pessoa falando na televisão: não, nós temos que ajudar porque um dia pode ser que nós precisamos. Não é por esse motivo que nós ajudamos. Nós não vamos ajudar pensando que um dia vai dar uma tempestade aqui que nós vamos precisar, não. Nós vamos ajudar porque tem um amor dentro do nosso coração. E amor dá sem esperar retorno. É por isso que nós vamos fazer. Isso não é a pregação. Mas eu entendo que Deus já está falando alguma coisa conosco. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus. Lá no primeiro livro de Crônicas, um livro do Antigo Testamento, depois de Samuel, aí vem os reis e vem o livro das Crônicas, no capítulo 4. No capítulo 4, eu queria que, assim que todo mundo achasse, se puder ter uma caneta na mão, Primeira Crônicas, no capítulo 4. Todo mundo achou? Se alguém não achou, uns auxiliem os outros. Só olhe com os seus olhos, rapidinho, 30 segundos no máximo. Os versículos 1 ao 8. Rapidinho, só olhe com os seus olhos. Primeira Crônicas 4, 1 a 8. Que não é o que eu vou pregar, tá? Mas olhe. Olharam, irmãos? Entenderam alguma coisa? Pode falar a verdade. Chato de ler isso aí? Chato no sentido de, ah, mas e agora o que, que é isso? Esse foi filho daquele, o pai daquele outro, o avô daquele? Uma genealogia. Agora, olhe o verso 9 e o 10. E é isso que nos interessa hoje. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Senhor Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Aí continua dando uma olhadinha no verso 11, em diante. É a mesma coisa que de 1 a 8. Esse foi pai daquele, que foi pai do outro, que foi pai do outro, que foi pai do outro, que foi pai do outro. E aí você diz: pastor, não tem graça ler, eu não tenho conhecimento dessas pessoas. Você percebeu que no meio de uma longa lista, tem um homem que se destaca, e vejam só o nome dele era Jabes. E diz aqui na palavra de Deus que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. E eu quero falar hoje à noite para você que teve ou tem até aqui uma história difícil. Alguns de nós que nasceram numa casa horrível. Pai não era um homem equilibrado, de repente o pai era problemático, a mãe é problemática. Um era nervoso, o outro dava laço à vontade, dava tiro, dava bom, tudo que é coisa. Pai ladrão, mãe prostituta, bom, imagina tudo de ruim. Tudo de ruim. Quero te dizer a primeira coisa. Esse homem aqui, você viu? Ele se tornou ilustre mas o nome dele é porque ele causou muita dor para a mãe dele ao nascer. Já pensou a tua mãe te botar o teu nome? Pega um nome que existe por aí. Dolores. Dolores quer dizer pessoa de dores. Tem alguma Dolores aqui? Talvez tenha, Maria Dolores, Maria das Dores, tem gente que tem, né? Claro que as pessoas às vezes não sabem porque colocam, mas esse Jabes, toda vez que a mãe dele olhava para ele, dizia, esse guri me deu muita dor para nascer, quase morri. Esse guri nasceu sentado, nasceu atravessado, nasceu em vez de cabeça com os pés, os braços trancaram dentro. Bom, pobre mãe, pobre mãe. Tem algumas irmãs aqui que tiveram um parto difícil? Eu acho que sim, né? Ou filhos que estão aqui e nasceram, quase morreram. No tempo das parteiras ainda, você lembra? Eu nasci com parteira. Quem aqui nasceu com parteira? Olha a maioria. Um bom número. Eram mulheres práticas no sentido de ajudar os bebês a nascer, mas quando atravessava... Bom, pobre da criança e pobre da mãe. Às vezes vão ter que salvar uma. Às vezes salvava uma, às vezes morria os dois. Era quase uma roleta russa aquele nascimento lá. Pois aqui tem esse moço, esse bebê que nasce, Jabes. E toda vez a mãe dizia para os outros, devia ter muitos filhos, mas aquele lá me deu muito trabalho. Aquele lá, levei 80 pontos. Exagerei, mas acho que sim, né? Tá, exagerei. 80 pontos, mas era para exagerar mesmo. A mulher devia dizer assim, nunca mais quero ter filhos. Alguém já disse isso aqui? Quando o bebezinho tem um ano, ela diz, que saudade de um bebê de novo. O ser mãe está dentro de vocês, mulheres. Mas olha, o que eu quero falar, meus irmãos, minhas irmãs, é que independente como foi, agora não só nascimento, mas a tua infância, como foi a tua adolescência, como foi a tua juventude, não interessa. Ah, eu sou todo desajustado, eu sou brabo, eu sou violento, eu sou isso, eu sou aquilo, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa de um mau exemplo de um vizinho, então ele me estragou a minha vida. Deixa eu dizer, não vale mais dizer isso. Você é o que é, também você precisa responder por si próprio. Esse moço tinha essa marca. Sabe quando foi escrito esse livro de crônicas? Israel tinha passado 70 anos cativo, lá na Babilônia, onde hoje é o Iraque. Os antigos iraquianos foram lá em Israel, dominaram Israel, levaram milhares e milhares de israelitas presos, fizeram eles escravos por 70 anos lá na Babilônia, lá no Iraque. E depois Deus os tirou e eles voltaram. E na volta eles foram fazer uma pesquisa, por isso que aqui, esse é o pai daquele, daquele, daquele. Eles foram fazer uma pesquisa. Quem dos nossos descendentes antigos, quem tinha sangue judaico mesmo, sangue de judeu? Porque eles tinham ficado 70 anos, e tu sabe que se tu for morar num lugar, provavelmente daqui a um tempo teus filhos vão casar com moças daquele lugar. E a raça foi misturando. Então eles fizeram essa genealogia longa para saber quem tinha sangue puro. E eles precisavam saber disso. Porque só podia ministrar na casa de Deus quem tinha sangue puro, quem não misturou a raça. Mestiços não podiam. Isso era um costume do Antigo Testamento. Ainda bem que acabou isso, né? Senão acho que ninguém de nós podia, nossa raça aqui no Brasil é tudo misturado. Pois eles foram buscar, e aí tu viu que foi indo aqui, uma coisa até pesada de ler até o verso 8 e no 9. É como se fosse uma cunha. Os mais jovens que não sabem o que é cunha, imagina que você tem uma madeira, um tronco dessa grossura, e tem uma fenda naquela madeira, e aí você pega um pau com uma ponta e bota ali e vai batendo com um martelo grande ou um machado, e aquela cunha vai entrando e vai abrindo aquela madeira. Esse verso 9 e 10 é uma cunha. Tudo bem, entenderam? E Deus quer mostrar algo de alguém que lá no passado foi um homem referência, um exemplo. E tem um pequeno comentário dele, os outros não têm comentários. E diz aqui que esse homem, ele deu muitas dores para sua mãe no nascimento. Mas ele era um homem ilustre. Esse homem, Jabes, tinha vivido mais ou menos 1000 anos antes disso aqui ser escrito. O pesquisador bíblico estava estudando as histórias das famílias antigas e chegou nesse homem. Ele teve que fazer um comentário a mais. Não bastava dizer que ele era filho do fulano, neto do ciclano, bisneto do outro. Ele diz, lá 1000 anos atrás, teve um homem ilustre. Ilustre não quer dizer aqui no sentido rico, não. Um homem honrado. Nesse sentido bíblico, um homem que andou com Deus. Tu já imaginou se alguém fosse fazer uma pesquisa? Nossa, daqui a 1000 anos. Nem sei se ia conseguir. Talvez. Registros em cartórios e coisa e tal. E lá nesse registro, daqui muitos e muitos anos, tivesse uma nota do pesquisador. Esse homem andou com Deus. Essa mulher era uma mulher de Deus. Era uma pessoa generosa. Era uma pessoa que foi amiga do Senhor. Que tinha um coração tremendo para as pessoas. Alguém que não foi fazer só a pesquisa. Pois esse homem tem algumas marcas na vida dele, meus irmãos. Esse homem diz ali no verso 10. Está vendo comigo? Ele invocou o Deus de Israel. Eles tinham, agora, esse Jabes, provavelmente tinha saído da escravidão do Egito. 1000 anos antes dessa escrita. Tinha entrado na terra de Canaã, com tremendas lutas, lá no tempo do faraó, lembra todo aquele episódio? E esse homem, com todo o povo de Israel entrando lá na Palestina, ele faz essa oração, e essa aqui não é uma oração única. Para mim isso aqui é a forma de vida que ele levava. E ele diz, tomara que me abençoes. Você já orou assim também? Ah, Senhor, me abençoa. Não é assim. Ah, Senhor, se o Senhor quer me abençoar, me abençoa. Se não, também eu vou tocando a vida. Não. Você pode ver na sua Bíblia que tem um ó. Ó, Senhor. Teve um homem na Bíblia que um dia entrou numa luta com Deus. Uma santa luta com Deus. E ele disse para Deus, Deus, eu não saio deste lugar se nessa noite o Senhor não me abençoar. Sabe o que é? Pessoas famintas. Não é só por uma bênção estar e abandonar o Senhor. É famintos pela presença de Deus. Porque quando Deus chega, Ele traz bênção. Você pode orar assim, eu não abro mão, Senhor, de estar perto de Ti. É isso que o Jabes orou. Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Lembram, esse homem lá no passado, que se tornou um exemplo e referência, ele queria aumentar o território dele, porque à medida que o território dele aumentava, ele era um crente firme no Senhor. À medida que ele avançava, quem ia junto? Quem ele ia ampliando, na verdade não era o território dele, era o reino de Deus que ele estava levando adiante. Eu gostaria que você orasse muito por isso. Senhor, aumenta o meu território. Aumenta, Senhor, a minha área de influência. Isso também é o teu território. Ontem à noite eu estive com alguns irmãos num retiro. E uma das coisas que eu falei, irmãos, vocês querem se abençoar? Quando falam em abençoar, todo mundo quer, né? E falamos alguma coisa que eu já falei aqui. Você quer prosperidade na sua vida? Que tem um homem orando por prosperidade, afinal, território é terra. E terra é algo valioso. E eu disse, e digo, e vou continuar dizendo a minha vida inteira. Eu oro por prosperidade para todas as pessoas. Desde que a obra de Deus possa ganhar com a sua prosperidade. Senão, eu não oro. Para formar um bando de egoísta, eu não oro. E você, meu irmão? A tua prosperidade pessoal tem que refletir na obra de Deus. Senão, não é prosperidade como Deus ensina. Se você passa a ganhar mais dinheiro, a obra de Deus tem que ganhar com isso. Se Deus te dá graça de naquilo que fazes crescer, a obra de Deus tem que ganhar com isso. Se só tu ganhar, então, na verdade, espiritualmente estás perdendo. Esse homem pede, Deus, descobriram a oração que ele fazia. Não sei como descobriram, como é que o pesquisador achou essa oração? Ou isso se contava de geração em geração? Olha, lá há muito tempo atrás viveu um homem chamado Jabes. Ele quase morreu no parto. Foi dor demais para ele e para a mãe dele. Mas esse homem aprendeu a buscar Deus. As pessoas deviam contar isso umas às outras. E esse homem pedia para Deus abençoá-lo e Deus ampliar o território e a influência. E Deus foi fazendo essas coisas. Deus, que seja comigo a tua mão. Irmãos, faça essa oração. Eu quero te dizer, não te arrisque a dar passos em que a mão de Deus não está sobre ti. É muito arriscado. Não sai debaixo da mão do Senhor. Isso significa não sai debaixo da bênção dele. Ou se como uma criança, um menino, menina, na mão do pai, na mão da mãe, não larga. Seja comigo a tua mão, porque isso te traz segurança. Não dá passos em falso. Não corra riscos. Esse homem orava assim e vivia assim. Ah, Senhor, e mais uma coisa. Me preserves do mal. Você lembra quem ensinou a orar também isso? Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. Você tem feito, são quatro frases essa oração, quatro pedidos. Quem sabe, essa é uma boa oração para a gente tê-la no coração guardada, e aí na Bíblia está escrita. Não para decorar e ligar o piloto automático, não isso. Mas para meditar e falar com Deus sobre esse conteúdo de um homem que tinha tudo para dar errado. Você que se converteu a Jesus, ou está se convertendo a Jesus, você vem de uma família que tinha tudo para dar errado? Quem aqui vem de um contexto que, olha, estava tudo armado para um desastre, ser um desastre a tua vida? É, eu venho de uma família assim, que estava tudo preparado para ser um desastre. Eu sei que é difícil levantar a mão, né? Mas, ou lá na tua família tudo era redondinho. Não, né? Tudo era quadrado ao máximo. Quantos de nós, pai, mãe ou avô, pessoas que nos influenciaram diretamente, tinham problemas com vícios? Quantos de nós tinham pai, avô, bisavô com problema de violência? Quantos de nós tinham parente direto assim? Com problemas de roubos. Quantos de nós tínhamos parentes diretos com religiões malignas? Todos estão entendendo o que eu estou falando, né? Quantos de nós tinham nessa relação familiar tão achegada? Adúlteros. Um pai que traía a mãe. Ah, tinha tudo para dar errado a tua vida. Porque você foi vendo o mau exemplo. Esse Jabes tinha uma marca. A marca de ele ter causado tanta dor na mãe dele. Mas agora eu quero ampliar esse pensamento. Quantos de nós fomos jovens, falo mais no nosso tempo de jovem, que causamos tantas dores aos nossos pais? Numa época em que nos rebelamos, enfrentamos os pais, achávamos que sabíamos mais que eles. Fizemos algumas coisas de birra, só para machucá-los. Então o teu nome podia ser Jabes, aquele que causa dor. Quantos Jabes da primeira fase tem aqui? É, Jabes da primeira fase. Mas eu quero, irmãos, que todos sejamos o Jabes da segunda fase. O Jabes que a mãe olhou anos mais tarde, se tornou um homem. E a mãe devia dizer, esse menino me dá tanto orgulho agora. Esse menino me faz tão feliz. Que homem de Deus esse guri. Que agora já é um homem. Aqui diz que Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido. É lindo, irmãos. É lindo. O teu passado, escuta agora, não pode determinar o teu presente nem o teu futuro. Você pode dizer isso para você mesmo? O meu passado não governa o meu futuro. Pode dizer, abre a boca e diz, o meu passado não governa o meu futuro. Quem governa meu futuro é Deus. Quem governa o meu presente é Deus. Porque o que fez toda a diferença na vida desse moço foi o relacionamento que ele estabeleceu com Deus. Isso fez toda a diferença, a ponto de alguém mil anos após ainda escrever uma anotação dessas que tem aqui na Escritura Sagrada. Um homem que influenciou o pessoal do seu tempo. Um homem que nasceu com a marca. Um homem que nasceu, porque se um bebê para nascer causou tanta dor na mãe, sofreu tanta dor também. Tem alguns irmãos aqui que trabalham nos hospitais, sabem que um bebê para nascer, se é difícil o parto para a mãe, é difícil para ele também. Uma criança que nasceu na dor. Mas não precisa continuar na dor. E nem morrer na dor. Às vezes tem pessoas que nos dizem assim, pastor, eu nasci num contexto todo errado. E eu sou todo errado hoje também. E sei que serei todo errado no futuro. Isso não vale. Não deixa essas sentenças te dominarem. Não deixa. Alguém que nasceu em situação tão dura, mas por causa do Senhor, não continuou em situação terrível, não. Alguns de nós aqui podem ter sido abandonados quando crianças. E uma família te criou e te assumiu. Alguns de nós se criamos com pai e a mãe, mas meio abandonado dentro de casa. Alguns de nós se criou rolando pela vida, Entendem quando eu falo essas coisas? Os mais velhos aqui sabem, os mais jovens também. Entendem quando eu digo, você da casa de um, o outro te pegou por um ano, dois anos, o outro foi na casa de um vô, depois de um tio, e assim você foi rolando na vida. Pois Deus ama os que andam rolando para arrumar a vida deles. Deus ama os que foram rejeitados. Deus ama a todos. Então, é como eu digo e volto a afirmar, não vale dizer, a minha história me prejudica. Escute, você vai dar o rumo para a sua história. Não bota na conta dos outros. Assume a tua história na tua mão. Você e Deus. Você e Deus. Ah, mas pastor, o pessoal debochava de mim. O pessoal me desprezava. Pode até ser verdade. Mas agora você cancela isso tudo. E quem vai te dar rumo é Deus. E aí você pode fazer esse tipo de oração que esse homem, com toda certeza, fazia frequentemente. Ah, tomara que me abençoes e alargues as fronteiras. E que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que eu não venha a ter aflição. Olha o último pedido dele. O último pedido dele, a última frase, tem a ver com o início da vida dele. Ele teve muita aflição ao nascer. Ele disse, Senhor, eu não quero ter aflição. E Deus o ouviu. Deus o ouviu. Eu nunca li, mas tem um livrinho chamado A Oração de Jabes. Se os irmãos querem comprar e ler, eu nunca li esse livro. Mas imagino que vá nessa direção. Parece que é um livro bem fininho que você lê em uma hora ou duas. É? Vale a pena. Se fala muito bem desse livro. Alguém pode dizer, pastor, tu copiou o livro? Não, não sei porque eu não li o livro. Então eu estou aqui isento. E devo ler até para melhorar meus conhecimentos. Um homem de Deus que escreveu sobre essa pequena oração. A tua história está na tua mão. O que você vai fazer é você assumir firmemente diante de Deus o teu destino. Ah, meu destino está na mão do Senhor, sim. Mas Deus precisa andar em parceria contigo. E você com o Senhor. Você já viu que teve gente que nasceu em berço de ouro. Em família, tudo certinho. E a pessoa deu errado na vida. Está cheio de gente assim. E você já viu pessoas que nasceram atravessado, como nasceu essa criança aqui. E deu certo na vida. A diferença não é só a família. A diferença é o Senhor. Eu nasci numa família que se ia na igreja todos os domingos. Mas se andava sem Deus. Parece esquisito. Parece até contraditório. Mas íamos na igreja todo domingo. E não conhecíamos o Senhor. Se continuasse a minha história e dos meus irmãos, todos nós devíamos ser pessoas que tínhamos muitos vícios. Porque era aquilo que nós vimos dentro de casa. No entanto, a diferença foi quando nos convertemos a Jesus. Vocês também viam vícios dentro de casa? Alguns de vocês tinham vícios, com certeza. A diferença é a entrada do Senhor na tua história. Assume a tua fé, firme. Não bote na conta de ninguém os teus problemas. E ande com Deus. Volte a olhar o verso 10, por favor. Volte a olhar. Marque na sua Bíblia. Marque na sua Bíblia. Jabes invocou o Deus de Israel. Olha como é que começa uma mudança numa vida. Quando você chama Deus para a tua vida, ali começa a mudança. Quando você bota Deus na tua história, no teu casamento, na tua casa, aí começa a mudança. Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Você acha que Deus não vai se render a uma oração dessas, feita de todo o coração? Eu queria te convidar. Aqui, hoje nós estamos no dia 13. Que você até o final do mês, mais 17, 18 dias... Você faz outras orações, mas inclua essa. Dá para aceitar esse convite? Está marcado na sua Bíblia? Mas não é só ligar o piloto automático. É meditar em cada item dessa oração. Teve um homem que fez essa oração 30 anos todos os dias. 30 anos todos os dias. Isso aí dá quantos dias, mais ou menos? 10 mil dias? Acho que por aí. Não, muito mais. 18 mil? 20 mil dias, vamos arredondar. Teve um homem, que eu li a história dele, fez essa oração. 30 anos. Não cansou de fazer essa oração? Quando ela é feita de todo o coração e pedindo isso ao Senhor. Será assim contigo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Que coisa linda. Essa palavra de Deus. Você que já é crente, firme em Jesus. Eu queria que você orasse uma parte constantemente. Deus, aumenta o meu território. Que eu aqui vou chamar de influência. Eu quero influenciar mais pessoas para o teu reino. Quem quer fazer esse pedacinho da oração agora? Deus, aumenta o meu território. E pode incluir também território material. Eu quero, Senhor, te pedir bênçãos materiais, porque eu quero abençoar a tua obra. Pode pedir ao Senhor isso, pode sim. Aumenta o nosso território, Senhor, também da nossa igreja, aumenta o território. Aumenta nosso território pessoal. Se isso vem em forma de bens, queremos aprender também a partilhar isso, Pai, com a tua obra e com pessoas. Alguém aqui poderia dizer também, agora na sua oração, seja comigo e sobre mim a tua mão. Você pode dizer, talvez alguns estão passando um grande momento de dificuldade, seja a tua mão sobre mim, Senhor. Seja a tua mão sobre mim. Mais um pedacinho, me preserves, me livre do mal, de cair no mal, de praticar no mal, de ser enganado pelo mal, me livra, Senhor. Peça sobre você, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua atividade profissional, me livra do mal, Senhor. Senhor, eu te peço, que não me sobrevenha aflição. Podes pedir essa última parte? Me livra da aflição. Me livra da miséria. Me livra, Senhor, da pobreza extrema. Me livra, Senhor. Me livra da miséria espiritual, bem como da miséria espiritual e material, Pai. Me livra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem sobre todos nós, Senhor. A Tua boa mão. Como dizia aquela bênção que o Senhor ensinou para Arão ministrar. O Senhor seja sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante os seus olhos, o seu rosto, e te dê paz. Ah, Deus eterno, Deus querido e amado, seja sobre cada um que chegou aqui nesta noite, a tua paz. E essa paz que tens dado a nós, eu quero no teu nome distribuí-la, Senhor. Você também quer distribuir a paz? Pai querido, só podemos dizer que te amamos, Senhor. O Senhor ouviu um homem que estava entrando lá em Canaã. E aquele homem pediu para aumentar o território, porque lá os cananeus eram tudo incrédulos e idólatras. E Jabes queria levar o teu nome para aquelas pessoas, e com certeza levou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que a situação difícil na qual nascemos não precisa determinar a nossa vida. E nem permitimos que o nosso passado nos governe mais, porque em Cristo somos nova criatura. Aleluia, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estás proibido de falar que o teu passado te governa. Estás proibido de falar. Porque quem te governa é o Senhor. Jabes aprendeu isso muito bem. E ainda que seja um passado recente. Ah, mas pastor, eu estraguei a minha vida e fui mau exemplo e todo mundo queimei o filme. Deixa isso para trás. O que vale é daqui para frente. Anda com o Senhor. Vamos orar ainda para Jesus curar uns doentes, irmãos? Vamos? Quem está atravessando uma enfermidade, nós vamos pedir que o reino de Deus venha sobre a tua saúde. Porque lá no reino eterno de Deus não vai ter doente. Então quando a gente experimenta o reino de Deus aqui na terra, a doença também é vencida. Alguém está com a enfermidade, de repente mais grave, ou mais simples, mas para ti está incomodando. Nós queremos orar. Chega rapidamente aqui na frente, chega aqui. Pode deixar, se couber, deixa as cadeiras assim mesmo. Eu vou pedir para alguns irmãos venham ajudar a orar. Rapidinho, se você está doente. Para não ir embora doente. Uma vez, estava sem pão numa grande culto. Um grande culto que Jesus estava ministrando. Não tinha mais pão. Acabou o pão. E os discípulos disseram, Senhor, manda essa gente embora. E o Senhor disse, não. Vamos dar pão para ele, mas não tem pão. E aí o Senhor multiplicou os pães. Vamos orar, o irmão João está se recuperando de uma enfermidade. Vamos orar por ele. Chega aqui, irmãos. Isso, cheguei para nós orar. Quem está doente? Irmão João, irmão da nossa guarda ali. Os obreiros podem vir aqui. Vamos orar rapidinho. Por quem está passando uma enfermidade. Isso, cheguem aqui. Podem ir orando, irmãos. Abençoem eles. Em nome de Jesus. Abençoem aqui.